Loja que tem uma dimensão cerca de 1.500 metros quadrados de área de venda, é uma loja adaptada à comunidade. Como sabem, a cadeia Continente opera lojas de diferentes dimensões e este é o formato, Continente Bom Dia, é o formato que entendemos ser mais adaptado a esta comunidade. Permite, com esta dimensão, ter uma gama muito variada, desde o alimentar aos frescos, ao não alimentar, com atendimento, com serviço. Vão ver que, sobretudo nas zonas de frescos, nós temos atendimento, portanto temos pessoas a servir, a aconselhar, e portanto há aqui uma proposta de valor que é o mais completa possível, não só para a compra do dia-a-dia, para a compra de conveniência, também para a compra semanal, para a compra mensal. Portanto, acreditamos que com este conceito conseguimos chegar a todos os clientes e a todas as preferências. É importante dizer também que, obviamente, nós estamos a começar hoje com uma proposta de valor e com uma gama, com uma variedade muito completa, mas que também, com a nossa chegada aqui, nós vamos, a partir de hoje, poder adaptar a loja à comunidade. Nós vamos, naturalmente, poder trazer para esta loja produtos específicos, produtos regionais, que nos venham a ser solicitados, a partir de hoje, pelos clientes que aqui vierem. Portanto, estaremos muito atentos, esta equipa estará muito preparada para ouvir e para ir ajustando a loja em função dos pedidos e em função daquilo que forem as necessidades dos clientes locais. Também é uma forma de, já hoje temos muitos fornecedores de Oliveira do Hospital que entregam e que abastecem a cadeia Continente, mas com esta chegada nós vamos poder ainda estar mais próximos desses mesmos fornecedores e, portanto, acreditamos que isso também será uma outra forma de desenvolvimento local.